Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, nós teremos a grata satisfação hoje, no mês que completamos o aniversário de 177 anos de Bezerra de Menezes, de falar sobre esse homem extraordinário, que se tornou conhecido como Kardec brasileiro, o médico dos pobres, emissário de Jesus, auxiliando desde há muito tempo o movimento espírita e seus irmãos em humanidade. Então vamos rogar a Jesus, o mestre amorável de todos nós. Vamos rogar a Maria Santíssima, sua mãe aqui na terra, para que ele nos abençoe, nos envolvam nas suas bênçãos de amor e de paz. Francisco Cândido Xavier tem a oportunidade de narrar, através da psicografia ministrada pelo Espírito Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o diálogo entre o anjo Ismael, a entidade que muitos acreditam ser o dirigente, o protetor espiritual do nosso país, a Bezerra de Menezes, determinando a sua missão antes do seu reencarne na Terra. Dizem que Ismael, olhando para Bezerra, que se encontrava muito emocionado, lhe disse: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado de nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e de regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas, com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que menor não será a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Com essas palavras, Bezerra de Menezes aceita a sua missão e, na madrugada do dia 29 de agosto do distante ano de 1831, reencarna o espírito que iria se tornar conhecido na Terra com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nascendo na fazenda Santa Bárbara, tendo à frente o Riacho do Sangue,